abrigo do Altíssimo, venho me esconder na sombra do Todo-Poderoso. Estou em segurança, meu refúgio, minha fortaleza. Ó Deus de bondade, em Ti coloco minha confiança para a eternidade. Oh, eu não temo nenhum mal, pois Tu és minha salvação. Nas tempestades da vida encontro em Ti a virtude. Tu és minha força, minha luz. Meu coração Te cantará. Contigo estou em paz, não temerei jamais. Livra-me das armadilhas, dos flagelos da noite. Tuas asas me protegem, estou sob Teu abrigo. Os terrores não me alcançam, nem as flechas do dia. Tua fidelidade me cerca, em Ti coloco meu amor. Eu não temo nenhum mal, pois Tu és minha salvação. Nas tempestades da vida encontro em Ti a virtude. Tu és minha força, minha luz. Meu coração Te não temerei jamais. Milhares caem ao meu lado, mas não desanimarei. Com Teus olhos verei a justiça e a fé. Ordenas aos Teus anjos que velem os meus passos. Sobre leões caminharei, pois Tu estás perto. Pois Tu és minha salvação. Nas tempestades da vida encontro em Ti a virtude. Tu és minha força, minha luz. Meu coração Te cantará. Contigo estou em paz, não temerei jamais. Já que Te amo, Tu me libertarás. Encontro em Ti a virtude. Tu és minha força, minha luz. Meu coração Te cantará. Contigo estou em paz, não temerei jamais.